A construção do argumento não é um trabalho de arte, é um trabalho de engenharia. Não é uma criação, é uma edificação. Por isso eu proponho uma mudança de perspectiva nesse assunto. Comece a pensar o argumento não como algo que exige a sua expressão criativa, o seu lado artístico, mas pense o argumento como algo que exige o seu cálculo, sua capacidade de ordenar as coisas. Quando o argumento é visto como uma obra artística, ele, na verdade, ele perde a sua verdadeira essência. Quando você tenta montar o seu argumento de maneira inventiva, em vez de erigi-lo logicamente, o máximo que você consegue é amontoar suas ideias. Às vezes você consegue até fazer isso de uma maneira criativa, interessante, mas não deixa de ser um amontoado. Não é à toa que as pessoas têm dificuldade de argumentar, porque elas tentam como que parir o argumento, como se o argumento devesse surgir de dentro delas e não encontrado fora delas. E claro que o resultado disso é sempre uma confusão. Então é preciso entender que o argumento, ele não tem origem no espírito humano. O argumento não é o reflexo da nossa alma. Na verdade, o argumento existe antes de se pensar nele. Mais ainda, o argumento existe antes mesmo de nós mesmos existirmos. O argumento, ele tem vida própria. O argumento é autônomo. Por isso, o primeiro papel de quem vai argumentar é evocar os elementos do argumento e revelar a ordem que já existe entre as ideias. Eu vou dar um exemplo. Se a gente pegar esse argumento aqui, ó, os homens pensam e os animais não pensam. Por isso, o pensamento é o traço distintivo do homem em relação aos outros seres. Bom, esse argumento não fui eu que criei. Não é algo que saiu de dentro de mim. Esse argumento já existe na realidade. Quando eu expresso esse argumento, eu não estou inventando nada. Eu apenas estou replicando uma realidade que já existe. Tá? Mesmo que eu jamais tivesse pensado nesse argumento, mesmo que eu nunca falasse esse argumento, ainda assim ele existiria, já existiria. É por esse motivo que quem argumenta não inventa nada. Quem argumenta somente traz à consciência algo que estava lá aguardando ser descoberto ou aguardando ser relembrado. Então, o papel do argumentador é semelhante ao de um arqueólogo. Ele vai lá, ele perscruta o argumento, ele descobre quais são as ideias, quais são as palavras, como é que elas se ligam. Ele evoca isso e ele reconstrói. Já viu o arqueólogo, né? Ele descobre um pedacinho de osso, ele vai lá, cavoca mais um pouco, descobre outro pedaço, aí ele vai cavocando, e daqui a pouco ele reconstrói, ele encontra essas ossadas, às vezes separadas, ele vai reconstruindo até formar aquele todo que tenha sentido. O argumentador, quando nós vamos argumentar, é a mesma coisa. A gente pensa numa ideia, aí a gente fala, poxa, essa ideia está ligada a qual ideia? Aquela outra ideia. Pô, e essas duas ideias chamam qual ideia? Aquela outra ideia. E a gente vai construindo. E no final a gente percebe que constatou uma realidade que já existia antes de nós, ela já estava lá escondidinha, debaixo da confusão de outras ideias que nós temos na cabeça, mas elas estavam lá, nós apenas evocamos. Claro, isso não quer dizer que não exista no trabalho de argumentação alguma coisa de criação, não significa que não exista um processo criativo. Claro, claro que existe, só que esse processo criativo, ele vem num segundo momento, é um processo uma atividade posterior. Quando nós usamos a linguagem, a preocupação com a linguagem, por exemplo, que é a preocupação de adornar o argumento com umas palavras bem colocadas, quando nós temos a preocupação do estilo, quando nós temos a preocupação de colocar ali elementos persuasivos que possam levar as pessoas a fazer aquilo que nós estamos falando, aí nós vamos colocar, sim, isso nos argumentos, mas como elementos complementares. São acréscimos àquela revelação que nós tivemos da ordem argumentativa. Então, eu costumo dizer assim, se a argumentação é a engenharia, essas outras preocupações de estilo, de linguagem, de estética, seria a arquitetura, né? Seria a parte da decoração, a parte de você criar algo que acrescente à ordem lógica argumentativa elementos que ajudem na busca dos seus objetivos. A ordem de argumentação é a engenharia. O complemento seria como que a arquitetura. Então, tenha em mente que quando você constrói um argumento, isso para mim é a questão central que eu queria que vocês colocassem na cabeça de vocês, para vocês entenderem como a coisa funciona. Quando você constrói um argumento, em um primeiro momento, no primeiro momento, não são as suas habilidades criativas que são postas em atividade, são as suas capacidades lógicas, entendeu? Capacidades lógicas. A primeira coisa que você faz, o primeiro processo que você faz na argumentação é um processo de ordenação, não de arte. Se você entender isso, você vai entrar com o pensamento correto no trabalho e isso vai ajudar você a obter os melhores resultados.